sentimento do real na própria vida, o sentimento da falta do vão que a própria realidade nos palpita, vácuo dos calouros, dos impulsos, tão fáceis, simples, que calmos são sustos, errados, não punidos, são ímpetos. São errantes calmantes, dos mares de hoje, dos ritos, bonecos engraçados, cheios de índios, real sentimento, mais do que do gesto, são das pessoas que nos fazem lembrar, pensar, rir e chorar, da realidade mais fácil e simples. Os bonecos calmos e tão longe, são sobrenatural dentro daquela fantasia longínqua, que no vazio da morte nos abre a infância, dá luta e resistência, e nos faz realizar. Estranhos guerreiros que não vivem em paz, que vivem ali, que vivem aqui, e desse imenso vão que choro, pois lembro da vida, do mundo e da sua essência.